Felisberto Sussuarana, jornalista e poeta santareno radicado em São Paulo, nunca esqueceu o berço natal e foi evocando as gostosas vivências da meninice interiorana que ele transformou sua saudade num poema a que denominou Vamos Remar, Meu Bem. A música da toada seguinte ainda é da autoria do maestro Wilson Dias da Fonseca. Vamos Remar, Meu Bem, com versos de Felisberto Sussuarana. Thank you.